compromisso, não estou na capela, mas erga suas mãos, por favor. Isso, erga as mãos. Se possível, mãos ao alto, e não é o salto, tá? Mãos ao alto. Por que que o bandido, eu sempre explico isso na missa, ele, são dois modos que um bandido faz. É o deitar, porque você está fragilizado, ele quer te debilitar e ficar atento. Então, geralmente, no assalto, quando acontece, é mãos ao alto ou deitado no chão, para não se movimentar. O bandido experiente, infelizmente, né, ele faz isso. Acontece é que agora esse mãos ao alto não empina o nariz, eleva o queixo para o alto, olhe para o céu dizendo: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. E agora vai descendo a sua mão direita na fronte e a mão esquerda no coração. Eu estou com o microfone aqui, estou fazendo isso também com o microfone, dá para fazer. Como ele está na minha mão esquerda, então mão direita na testa, mão esquerda no coração. Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, o momento de fé voltou desde o meu aniversário, 20 de maio, e ele voltou com tudo, Pai. Nós não vimos nada, quantas maravilhas o Senhor está fazendo e vai fazer. E eu peço, Senhor, essa renovação desse coração, essa conexão mente e coração. E imediatamente, ontem, eu perdi a conta quantas crianças. E quem estava lá e quem esteve no domingo, aliás, ontem não, foi no domingo, mas que eu fui dormir hoje, tá? Obrigado, Senhor Jesus, mas quantos, na hora das missas eu terminava, os pais, interessante que uma só mãe, geralmente são os pais que apresentam os seus crianças. E eu até olho e falo, não é, é de verdade, né? Para saber se é de boneca. E as pessoas sabem que todo lado, tá, eu perdi a conta que eu falo assim, é de verdade, é de verdade. Aí eu tocava e falava, é de verdade. Senhor, quantas crianças. É assim que eu te apresento vocês. Assim como esses pais que até estavam bem longe, mas de longe apresentavam a sua criança. E Senhor, algumas não consegui tocar, quase todas, e eu imediatamente louvava a Deus por essa vida. Senhor, eu tenho privilégio, olha que graça Deus me deu. Eu não sou digno, Senhor, mas não é que não é dignidade, é que é missão, e não é por mérito. É porque eu o amo e eu quero que esse amor transborde. Eu vou apresentá-los, não sei sua idade cronológica. De repente essa pessoa que está me acompanhando agora tem 80 anos, ou tem 90 anos, ou seja qual for a sua idade, eu tenho 57. Eu me apresento vocês, bebês, e ao mesmo tempo eu sou apresentado também, bebê. Os nossos anjos da guarda, estamos com São Miguel Arcanjo, com a milícia celeste. E hoje, nossa, interessante, são 9 coros. Hoje o Senhor, a partir de agora, um coro celeste de cada, um anjo de cada coro celeste. Uau, que lindo! Então, são 9 anjos nos apresentando: serafins, querubins, tronos. Nós estamos com uma escolta: dominações, potestades, principados, virtudes, arcanjos e nosso anjo da guarda. Que lindo! Obrigado, Senhor Jesus, por sermos apresentados. Não é um, não, são 9. E outra coisa, eu só estou conduzindo, porque na verdade são eles que estão nos levando pelo poder do Espírito Santo e nos colocando no colo de Jesus. E obrigado, Senhor, porque o Senhor toca na mente. Quantas pessoas desanimadas. Palavra essa, desanimada. E eu já começo aqui, Jesus, pelo poder do nome de Jesus, pela presença que Ele está. Estamos no colo dEle, pelo poder do Espírito Santo, tá? Pelo preciosíssimo sangue de Jesus, porque na hora que fomos colocados no colo de Jesus, as mãos de Jesus ressuscitado, mas Ele conservou as chagas. Pegue o Evangelho de São João. Jesus conservou as chagas, porque por suas chagas somos curados. São Pedro vai falar sobre isso na carta de São Pedro. Pelas suas chagas somos curados. Senhor, cura essa mente. Cura, Senhor. Toca na cabeça de novo, na testa. Senhor, na hora que eu falei cura essa mente, toda essa angústia que deu nesse peito, todo ataque diabólico, Senhor. Escutamos hoje aquela pessoa que fica com o inimigo atacando a mente dela, porque você não falou, porque você jogando culpa nela. Culpa. Olha a tática de Satanás, jogando culpa. Você não tem culpa de nada. Não, mas eu devia ter falado. Essa é a tática do inimigo. Não é só culpa, mas dúvida. Se eu te pego uma pessoa que ela está sendo atormentada por dúvidas, dúvidas de fé. E é força do mal, tá? Senhor Jesus, pelo poder do teu nome, eu te entrego e repreendo toda essa força diabólica, que é real. Você pode não enxergar, mas ela é real. E eu as coloco aos teus pés, Jesus. Ela tem que te obedecer. Estamos no teu colo, Senhor. Repito, todo, e vai chover testemunhas, tá? Toda dúvida de fé. É, vocês verem como uma coisa é maligna e a pessoa não presta atenção. É, eu vou dar um exemplo agora, que vai nos ajudar muito. A pessoa, ela vai comungar, esse momento tão sagrado, na fila da comunhão. Do nada, começam a vir pensamentos obscenos na cabeça dela. Isso mesmo. Você acha que... Aí a pessoa, ela começa a falar, meu Deus, eu não posso comungar. Essa é a estratégia de Satanás. Porque ele não quer que você comungue. Então ele invade a sua mente com pensamentos obscenos. Senhor Jesus, pelo poder do teu nome, nessa hora, se as pessoas soubessem, eu repreendo isso em nome de Jesus. Na hora esse pensamento vai embora. Quantos pensamentos destrutivos que vêm na nossa mente e nós aceitamos. Faz a experiência. Repreenda em nome de Jesus. Reduza. Eu estou com a Bíblia aqui, mas eu amo a palavra de Deus. Segunda carta de Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4. Nossas armas são poderosas. As nossas armas são capaz de arrasar fortificações, diz a palavra de Deus, em várias traduções. E reduzimos todo o pensamento que se levanta contra Jesus a Cristo. O reduzimos cativo. Pega depois, 2 Carta de Coríntios, capítulo 10, versículo, aliás, 2 capítulo 10. Gente, eu estou com a Bíblia aqui. Obrigado, Senhor. Eu vou abrir agora. Quando o Senhor fala, eu vou ler literal. O Senhor está tocando alguém e eu sei o poder que é a palavra de Deus. Com o ataque do inimigo, combata como, Padre? Com a palavra. Por isso que o inimigo não quer que você dê a palavra. Olha só, peguei a nova tradução do negócio de hoje. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. Então, é, segunda carta de Coríntios, capítulo 10, versículo 3, olha agora o 4. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos os pensamentos falsos, as ideias falsas, e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Olha aqui agora, dominamos, e na outra tradução cativamos, todo pensamento humano e fazemos com que obedeça a Cristo. Em outra tradução, reduzimos a obediência a Cristo. Senhor Jesus, todo mau pensamento, tudo aquilo que vem nos atormentar, inquietar, perturbar, afligir, preocupar. Olha a preocupação, que anula a oração. Nós repreendemos e colocamos nos teus pés. E obrigado, Senhor, abençoar a água. É tanta coisa, Senhor. Me ajuda, Senhor, por favor, que eu possa falar aquilo que o Senhor quer. O Senhor tocando em saúde. Você que a sua saúde não está bem. Obrigado, Senhor Jesus, essa pedra que tem sido expelida, não está com pedra nos rins. Obrigado, Jesus, o Senhor tocando na parte física. O Senhor tocando em colunas. Mas é muita dor, muita dor. Dor na articulação, vocês chamam de juntas, mas é articulação. E Deus tocando, tocando. Mas obrigado, Senhor, pelo toque principal. Quantas pessoas sendo libertas na mente? Preste bem atenção. Tem uma pessoa que tem maus pensamentos e até suicidas. Deus a libertando. Obrigado, Jesus, você vai dar o testemunho. Obrigado, Senhor, por uma sensação de angústia mortal. Que Deus foi aliviando. Quando eu fiz a repreensão e a inveja, o Senhor quebrou. Quando eu coloquei, pedi, clamei o sangue de Jesus e te coloquei no colo de Jesus, Deus quebrando todo o mal que estava te afetando. Tem uma outra pessoa que o Senhor está arrancando você tem que perdoar. Então essa mágoa, ressentimento. E Deus te dando esse livramento, a palavra é essa. Deus te concedendo a graça do perdão. E você vai testemunhar, porque até então você não estava conseguindo nem imaginar. Agora você vai abençoar essa pessoa. Obrigado, Senhor, por todas as dores de cabeça, pessoas que estão com falta de ar, porque estão em vários lugares do Brasil, nós estamos com uma baixa umidade e desértica até, deserto. E o Senhor tocando, e o Senhor dando até problema respiratório, tocando, hidratando, e que essa água seja a fonte dessa saúde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Chorar por você. Rádio Cabo Giro Seridó. O tempo todo ligado em você. Não vamos nos deixar se abater por essas perseguições. Vamos continuar lutando por essas pessoas mais carentes, humildes. Agradecemos a todos que nos apoiam e estão junto com a gente nessa jornada. Seguiremos firmes e com o coração cheio de esperança, porque procuramos fazer o bem para a nossa comunidade. E isso é o mais importante. É muito desejo de ajudar as pessoas mais carentes, de ajudar quem precisa. Juntos podemos superar qualquer desafio. 15222. Sou Andréia Brito. Cresci vendo a força do meu pai agricultor, Dedé de Zé de Basto, e da minha mãe, Lurdinha do Leite, e sua luta dia após dia. Agora é a minha vez de lutar por você. Por isso voltei à política, para lutar pela ampliação das ações em assistência social, onde tenho anos de experiência. Peço sua confiança e o seu voto. Andréia Brito, 15222. Falar de qualidade de vida também é falar de vida sem dores musculares. Dores nas pernas, dores nas juntas, dores por causa daquele problema de coluna. Você deve sanar isso. E se você não tem conseguido, não tem resolvido o problema, busque ajuda. Claro, junto aos especialistas, mas conte com o auxílio do Acabador. Acabador é para uma massagem precisa no local da dor. Você vai massageando e você vai sentindo alívio imediato da dor. E é claro que a composição vai agir na causa do problema, porque ele passa horas e horas ali penetrando nas camadas para chegar até o ponto crucial da dor, que é onde está a inflamação. Você que tem sofrido bastante com torcicolo nos últimos tempos, ou está sofrendo com dores nas juntas, dores nas solas dos pés, as minhas amigas com as dores cansadas nas pernas por causa das varizes, tem que apelar para o Acabador. Agora, não é uma massagenzinha simplesmente naquela hora que está doendo ali, severamente. É todo dia, pelo menos duas vezes ao dia, faça a massagem, aquela massagem longa, onde você vai sentindo que realmente está atravessando as camadas e indo lá nas profundezas buscando a inflamação. Acabador é um gel massageador excelente. É para o uso diário, sim. Você pode usar também contra aquelas dores que você adquiriu lá no futebol. Você que é esportista, pratica esporte radical, levando sempre pancadas, tem que ter o Acabador ao seu lado. Viu, jogador de futebol de fim de semana? O Acabador vai resolver aquela dor por causa da pancada que você levou naquele encontrão lá no futebol. Acabador, o próprio nome já diz tudo. Peça o seu lá na farmácia ou na loja de produtos naturais. Atenção Jardim do Seridó e região. A maior independência de preços baixos já começou. É isso mesmo. Venha ao Meira Supermercado aproveitar. O maior ofertão de setembro está imperdível. Confira. Meira Supermercado, o maior mix de produtos da cidade. E preço baixo todo dia. Óleo de soja só 900 ml, 6,49. Flocão Sobrais 500 gramas, 1,35. Farinha de trigo fina tradicional apenas R$4,49 o quilo. Lava-louça Limpol 500 ml, 1,89. Desodorante Nivea Rolon 500 ml, R$7,65 a unidade. Queijo mussarela R$36,99 o quilo. É isso aí. No Meira Supermercado as ofertas não param. Tem mais! Margarina Puro Sabor 500 gramas, R$4,95. Macarrão Espaguete Vitarela 400 gramas, R$2,45. E o preço do nosso açúcar especial Néctar, apenas R$3,96 o quilo. Cliente amigo, você já sabe, economia de verdade é no Meira Supermercado. Aqui, as suas compras a partir de R$200, dividimos em até 3 vezes. Aqui é o lugar de comprar barato no varejo e no atacado. Meira Supermercado. Não adianta procurar outro lugar para comprar. Meira Supermercado é o lugar certo. Só lembrando, a maior independência de preços baixos da nossa cidade já começou. Meira Supermercado, aqui tem preço baixo todo dia. Vem! Meira Supermercado, em Jardim do Seridó, primeira supermercado. Vem! sigam as nossas redes sociais. Cabuji do Seridó. Instagram, @radio_cabuji. Facebook, Rodrigo Cabuji Seridó. Ou acesse nosso site, www.radiocabujidoseridó.com. Cabuji do Seridó, há 33 anos com você. Agora 10! Me chamo Emily e vou explicar o porquê eu voto em uma mulher para prefeita. Voto porque está mais que na hora de termos mulheres ocupando espaços de poder e decisão. Voto porque a mulher tem que buscar mais representatividade. Vejo que ela é uma mulher guerreira, concentrada, destemida, determinada. Tenho certeza que doutora Silvana será uma excelente prefeita para Jardim do Seridó. Agora é 10! Análises Laboratório e Clínica. Estamos chegando ao 15º ano de funcionamento e temos excelência no Programa Nacional de Controle de Qualidade. Realizamos diversos tipos de exames laboratoriais com coleta na zona rural e urbana. Fazemos também o exame toxicológico para CNH, sexagem fetal, biópsias, exame citológico, teste do pezinho e eletrocardiograma diariamente. Temos atendimentos com vários profissionais que funcionam através de agendamento, como nutricionista, fisioterapeuta, psicóloga, enfermeira, fonoaudióloga, ultrassonografias, espirometria, ginecologia, reumatologia, dermatologia, urologia, endocrinologia, geriatria, psiquiatria, entre outros. Fone 84996666888. Análises Laboratório e Clínica. Responsável, Maria Josilete. Jogador de futebol é morto a tiros após ser campeão do torneio. Após 30 anos desaparecido, idoso volta para casa com a mesma roupa. Irmãos morrem ao tentar conter incêndio em vegetação. Justiça determina a devolução de 6 mil a estudantes após cerimonial não cumprir contrato no Rio Grande do Norte. Jovem é preso suspeito de assassinar ex-padrasto por ameaças à mãe e irmã. Cliente coloca barata na comida para não pagar conta em restaurante. Advogados são investigados por envolvimento com facção criminosa no Rio Grande do Norte. Essas e outras notícias logo mais às 11h30 no Jornal de Integração Estadual. Amigos e amigas, nesses últimos tempos temos passado por uma grande perseguição. Eu e minha família, a gente sempre procurou fazer o bem, desde a minha mãe, do meu pai, da minha esposa, da minha filha, e isso tem nos afetado muito. Estão perseguindo a gente como a gente fosse pessoas ruins, bandidos, e a gente sempre foi pessoas boas, pessoas que sempre tentaram ajudar o próximo. Por isso eu bato no peito pra dizer, sou 15 com muito amor. Eu falei Chaguinha! 1, 2, 3, hey! Oi, com a voz rouca todo mundo já conhece, professora Chaguinha. Hoje a proposta é inovadora, é a proposta de uma criação de uma creche para melhor idade, ou seja, onde seu filho ou seu familiar vai deixar o seu ente querido em boas mãos. Então vote 13123. A batalhadora Chaguinha, 40 anos lutando na educação. A Pax Deus é Grande é o melhor plano de assistência familiar do Rio Grande do Norte. Você, associado Pax, conta com acolhimento psicológico, descontos em exames, farmácias e muito mais. Tire suas dúvidas ou ligue para um dos nossos telefones 99917-5485 ou 3431-1495 ou faça uma visita a um dos nossos escritórios mais perto de você. Seja mais um associado Pax. Pax Deus é Grande. Compromisso com seriedade e respeito. Deus é grande. Ei, você sabia que é possível fazer um plano da Sempre pagando a partir de R$1,40 por dia e ainda ter uma ajudinha para economizar nas despesas de casa? a Sempre, você tem benefícios e proteção para toda a família, inclusive para o seu pet. Não perca mais tempo e faça hoje mesmo o seu plano Sempre. Ligue 4000-2002 e fale com uma de nossas consultoras. Sempre com você em todos os momentos. Boticário, Eudora, Quintice, Berenice, Bunte e muito mais. As marcas que você ama estão na loja do Grupo Boticário. Tá na Tokito, tá na Tokito. Poxinha, depois dessa pandemia, a visão que eu tenho é que nunca mais vamos ver o mundo como antes. Oh, meu Deus. Isso, Isaías. Precisamos enxergar as verdadeiras riquezas. Família, amigos e a saúde. Principalmente dos olhos, oh meu Deus. Falando nisso, coxinha, preciso levar minha receita a uma ótica. Pois vá lá na Laura Ótica, minha autarquia. Seja para comprar óculos de grau ou de sol, das melhores marcas e grifes, como Gucci, Ana Hickman, Ray-Ban, Prada, Evoque, Guess, todos originais. Eu garanto, pode confiar. E eu já ouvi falar que lá tem lente digital. Lente digital e também relógio das melhores marcas, como Tecnos e Oriente. Laura Ótica, leve sua receita e faça um orçamento. Avenida Coronel Filinto Elísio, número 85, vizinho ao antigo laboratório de Josilete. Telefone 3472-2248. Laura Ótica. O brilho dos olhos com a excelência que você conhece. O governo do estado está investindo na recuperação de suas rodovias em todas as regiões. E está aqui na RN-118, revitalizando o trecho que liga as cidades de Ipanguaçu e Alto do Rodrigues, centros importantíssimos para o desenvolvimento da agricultura e pecuária no RN. Ao todo, serão 800 quilômetros recuperados por todo o estado ainda esse ano. É trabalho sério, resultado positivo. Governo do Rio Grande do Norte. Em casa, no carro, no trabalho, no campo, em todo lugar. Só da Rádio Cabo Giro Seridó. Joga pra cima e diz aí, vai! Diz que eu tô bem ouvindo. Louco de amor, diga por favor. Fala aí no ano sem viver sem ela. Tem um cara aqui, louco de saudade, cheio de desejos. Diz a ela que eu só quero. Joga pra cima, cabelo! Alô, Chica, CDs! Alô, Rodrigo, garotão, garotão de forró, Paraíba, jovem, primitivo sem limites. Vamos dançar, vamos dançar. É show. Meus fã-clubes daquele mesmo. Tô no celular falando de um bar. Bebi todas pra poder ligar. Perdi um grande amor, não sei o que fazer. Amigo, largo, não liguei pra te dizer. Manda um recado e um beijo meu. Sei que ela não perde o programa seu, mas sacou. mãozinha. Joga as duas mãozinhas lá no céu, cabedelo! Muita alegria, descontração. Cabo G Show é diversão estadual. Sintonize o rádio na melhor estação. Vai começar na Cabo G do Seridó. Cabo G Show. Você faria se soubesse que só lhe resta mais um dia de vida? Certa vez um rapaz soube disso, mas apesar da notícia triste, se sentiu privilegiado por ter a oportunidade de planejar suas últimas 24 horas. Então, ele imaginou tudo o que deveria fazer para que aquele dia fosse perfeito. Nada poderia ser esquecido, já que ele não teria outra chance. Levantou antes do dia raiar, assistiu o sol nascer em sua janela, acordou com seus pais com um beijo demorado, levou a irmã pequena para o colégio, foi para o trabalho caminhando, observou a cor do céu, o barulho do vento, o jardim florido, fez as pazes com o colega com quem havia discutido na semana anterior, presenteou a senhora da cantina, que sempre fora tão atenciosa. Visitou a escola que cursou as primeiras séries. E no final da tarde encontrou o seu melhor amigo na sorveteria do bairro. Ligou para sua ex-namorada para saber como ela estava, relembraram bons momentos. Depois se despediu, agradeceu pelos anos que passaram juntos. Jantou na casa da avó. E na volta para casa, subiu no pé de manga no final da rua, onde ele costumava brincar nos tempos de infância. estendeu-se no gramado e ficou observando as estrelas, ouvindo a sua banda favorita até o sono chegar. Voltou para casa, deitou-se, se sentindo completo. Os olhos fecharam-se devagar e a jornada chegou ao fim. A morte é a única certeza que temos na vida. E mesmo assim, vivemos como se ela nunca fosse chegar. Aquele rapaz pensava diferente. No dia seguinte, ele acordou bem cedo. Sentou-se na cama e imaginou tudo o que poderia e deveria fazer para que aquele dia fosse perfeito. Nada poderia ser esquecido, já que ele não teria outra chance. E assim ele fez dia após dia, por anos e anos. E quando finalmente acertou, já era um senhor de idade, feliz e realizado pela vida que havia construído. E partiu sereno, sem remorsos, sem mágoas, sem frustrações. Em seu velório, tocaram samba, serviram pastel com caldo de cana e relembraram suas histórias. Deixou este mundo com a sensação de dever cumprido. E em sua lápide, um girassol com duas palavras cravadas em dourado: Carpe Diem. Que nada mais significa do que uma frase latina com a tradução para o português. Curta o momento, colha o dia, desfrute o presente, viva este dia, aproveite o dia e aproveite o momento. E o mais, deixa a vida me levar, vida leva eu. Bom dia. Eu já passei por quase tudo nessa vida.